com você, porque eu sou muito doido. Mas muito doido é você, porque namorou comigo. Só namorei com você, porque eu sou muito doido. Mas muito doido é você, porque namorou comigo. Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira, meu bem. Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira, meu bem. Tira, tira, bota, bota, descalço não dá pra fugir. Namorei com você, porque eu sou muito doido. Mas muito doido é você, o que namorou comigo. Só namorei com você, porque eu sou muito doido. Mas muito doido é você, o que namorou comigo. Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira, meu bem. Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira, meu bem. Tira, tira, bota. Bota, descalço não dá pra fugir. Bota, tira no cabelo e vem fazer ti-ti-ti. Só namorei com você porque eu sou muito doido. Mas muito doido é você, o que namorou comigo. Só namorei com você, porque eu sou muito doido. Mas muito doido é você, o que namorou comigo. Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira, meu bem. Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira. Tira, tira, bota, bota, descalço não dá pra fugir. Bota, tira no cabelo e vem fazer ti-ti-ti.